palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a segunda parte da palestra de César Reis, realizada no dia 31 de julho de 2011, no ECEME, Escola de Comando e Estado Maior do Exército, que fica na Praça General Tibúrcio, 125, Praia Vermelha, durante o ciclo de palestras promovido pelo 5º Conselho Espírita de Unificação do SERGE. O tema é a paz. Com vocês, a segunda parte da palestra de César Reis. Isso tem muito a ver com muitas das religiões que existem até hoje. E digo, nós respeitamos a todos, mas vamos estabelecer essa diferença do mito, da magia, do mistério, né? Que até hoje está presente em muitas delas e que muitas vezes são contribuições efetivas para que elas sejam muletas da humanidade. Então, ritos, dogmas, essa visão do sacerdócio, né, se colocar como intermediário, o poder, porque o poder tem esse defeito, ele é muito bom. As pessoas gostam, né? O poder, a pessoa é insensada, é admirada. As pessoas criam assim toda aquela coisa de respeito em relação ao poderoso, o sumo sacerdote, o sacerdote que está perto do sumo, o sumo do sumo. Essas coisas é muito bom. As pessoas amam ser insensadas. A nossa vaidade, nosso orgulho, nossa ambição está sempre presente ao lado dessa coisa do poder. Só que o poder se transforma em mando, né? O poder é dominador. O poder é inquisitorial, o poder às vezes é vingativo, o poder aí fica sendo uma coisa horrorosa, é uma coisa gostosa que vira uma coisa horrorosa. E aí vem a teologia, que organiza essas coisas todas, e surge afinal a religião organizada. É mais ou menos uma história de todas as religiões, mais ou menos uma história. A gente quer que não seja a nossa história, não é isso? Diz Einstein, uma cabeça muito especial, né? O maior gênio do século XX. A religião do futuro será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. Ou seja, vamos tirar essa coisa misteriosa, essa coisa que muitas vezes leva aos absurdos, porque isso acaba impedindo a verdadeira religiosidade e acaba impedindo a verdadeira paz. Porque quando você estuda a história das religiões, essa história está acoplada às guerras, aos interesses políticos, aos interesses econômicos, à divisão dos espaços. Enfim, vocês todos sabem isso tão bem ou melhor do que eu. Religiosidade e transcendência é outra reflexão importante. Porque o transcendente é o locus do divino, das outras dimensões que os 5 sentidos básicos não percebem normalmente. Embora possível de ser experimentado, o transcendente é de difícil tradução, ficando muito mais na subjetividade indizível do indivíduo. É o desconhecido que invade, vez por outra, nossa vida cotidiana. É a companhia misteriosa que tem instigado reflexões desde o advento da consciência. Mais do que isso, tem um poder inegável de mobilizar nossa esfera afetiva de uma forma que não admite recusa, como vimos acontecer com Gandhi. Gandhi falava muito dessa transcendência. E falou muito especialmente quando houve aquele momento do sal, que vocês todos conhecem, a desobediência do sal. Quando perguntaram a ele, quando ele saiu da prisão, o que levou você a fazer a desobediência do sal? Ele disse, eu não sei, mas era uma voz que falava dentro de mim, era uma voz doce, mas ao mesmo tempo tão firme que eu não pude resistir, e simplesmente dei vazão. Madame Curie também falava dessa voz, depois ela estava no leito de morte, um câncer corroendo-lhe as entranhas, porque naquela época não se sabia que mexer com essas questões nucleares acabava gerando problemas de câncer, e ela estava no leito de morte. Havia passado anos e anos naqueles laboratórios muito frios em Paris, porque eram barracões, não havia calefação, era muito frio e muito calor. E ela fazia reduções de tonelada de PET blenda, de malacacheta, dessa mica, de tipo resistência de ferro elétrico, para conseguir alguns microgramas de uma substância que emitia radiação. Esse esforço que ela fez durante muitos anos acabou levando à morte. Então o repórter pergunta a ela no leito de morte: o que levou a senhora a enfrentar tantos invernos, terríveis invernos, tanto vento, tanta chuva, tanto gelo, tanta neve, tanto sofrimento e mais, muitas vezes o desprezo de toda a sociedade? O que levou a senhora a perseverar? Disse: eu não sei, mas havia uma voz. Uma voz que falava dentro de mim, assim, vai Maria, continua, porque isso vai ser importante para a humanidade, vai levar a humanidade a uma nova era. E eu fui, que era uma voz doce, meiga, suave, a qual eu não podia resistir. Eu não resisti. Albert Schweitzer também fala isso, quando abandonou a sua carreira de organista, o maior organista de Johann Sebastian Bach, que havia na época, e foi formar-se em medicina, e foi construir com as suas mãos, aquelas mãos grandes, acostumadas a dedilhar o órgão, foi construir um hospital no interior da África Equatorial. E ali, anos e anos e anos, trabalhando com os miseráveis, tentando resolver os problemas terríveis das doenças equatoriais, já estava com mais de 90 anos, e agora aquele grande organista tinha apenas na porta da missão, lá no interior da África, um pequenino órgão, onde às 6 horas da tarde ele sentava-se e tocava o Ângelus. As pessoas se reuniam à volta, era um momento de magia muito especial. Vinham os feiticeiros das tribos, e vinham as crianças, e vinham os velhos, e os doentes, os muitos doentes que ele havia curado, e ali ficavam, ouvindo as notas da Ave Maria. Então o repórter, impressionado, perguntou: mas o que levou o senhor a abandonar assim, o luxo dos salões elegantes, onde o senhor era um dos organistas mais importantes do mundo, e viver aqui no meio dos selvagens? Isso eu não sei. Mas havia uma voz lá dentro de mim, era uma voz doce, suave, mas firme, como Gandhi, como todos os grandes criaturas que falam dessas coisas, referem-se a essa voz, que é ao mesmo tempo doce e firme, suave, mas impositiva, imperiosa. Era uma voz que falava dentro de mim, e aquela força era tão grande que eu não podia resistir. Então abandonei tudo e vim viver aqui na África Equatorial. E eu lhe digo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A mesma coisa disse Gandhi, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Quando eu dei ouvidos àquela voz misteriosa que falava dentro de mim, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Isso é a transcendência, essa coisa misteriosa que pode provocar insights existenciais repentinos, extraordinários, como aconteceu com Teresa d'Ávila e João da Cruz, que são fenômenos que todos vocês conhecem. Religiões são a forma cultural, portanto elas são plenas de história, ou seja, elas estão sempre misturadas com a história daqueles momentos em que elas surgiram. Não é? Vejam, quando você fala nas cruzadas, as coisas incríveis que aconteceram nas cruzadas, quando você fala naqueles processos, né, terríveis que se instalaram, isso faz parte da história. Nós não podemos simplesmente hoje estabelecer um julgamento em relação àquilo, mas reconhecer que dentro naquele momento, naquela história, aquilo aconteceu. A gente lamenta muito, mas será que poderia ser diferente? É a questão da historicidade. Essa historicidade mapeia o caminho de acesso ao transcendente. Exercem certo determinismo sobre o sujeito, oferecendo-lhe representações, contendo-o ou forçando-o a exceder-se, ajudando-o a sentir-se mais realizado, mais apto a lidar com as dificuldades da sua vida real. Ao contrário, fazendo-se sentir impotente, miserável e culpado. As religiões, na verdade, fazem isso. Elas são alavancas que sustentam pessoas, muitas pessoas, mas às vezes são barris de fogo, derrubando as criaturas, condenando-as irremissivelmente. Nós que trabalhamos em desobsessão, nós sabemos perfeitamente o sofrimento terrível de espíritos que se julgam no inferno. Vão passar anos, séculos no inferno, fica com aquela ideia fixa, porque aquilo lhe foi colocado. É um guante, é um sofrimento terrível que a religião acaba provocando nas pessoas. A proposta espírita realmente deve ser um pouco diferente. Mas antecessores de Kardec começaram a lançar algumas ideias que depois acabaram respingando na doutrina espírita. Rousseau e Pestalozzi se esforçaram por fugir de um racionalismo estéril, sufocante do espírito e separado do sentimento moral. Eles tentaram restabelecer os direitos do coração, nem de longe entendido aqui, no sentido piegas, ou mesmo assim, romantiqueiro, né? Para eles, a moral, sua preocupação básica, não é mera questão racional. Não pode ser apenas encarada do ponto de vista pragmático, ou do puro dever social, ou ainda como um dogma institucional. A moral é, antes de tudo, um despertar de sentimentos elevados. Para Rousseau, a própria consciência não se manifesta através de regras, mas pela voz do sentimento. A primeira reação a uma infração moral é o sentimento do remorso. Mas de tal maneira as coisas às vezes se colocam que nem o remorso tem razão de existir. Não consegue existir. Assim diz Pestalozzi, e a fonte da justiça e de toda a felicidade no mundo, a fonte do amor e do sentido de fraternidade humana, repousa no grande pensamento da religião, de que somos filhos de Deus, e de que a fé nessa verdade é a base segura para toda a felicidade do mundo. Toda a força interior da moralidade, do esclarecimento e da sabedoria repousa nessa base, na fé da humanidade em Deus. Quem diz isso é Pestalozzi. E nós tiramos isso da Dora Encontre, que escreveu um trabalho maravilhoso chamado Os Mestres de Kardec, no Portal do Espírito, que nós recomendamos aos irmãos que vejam também. Então nós queremos mostrar com isso, veja bem, Pestalozzi foi discípulo de Rousseau e Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Então esse ensino, essa visão vai se projetando até chegar na nossa doutrina espírita. Diz ainda Dora Encontre nesse Portal do Espírito: para ambos, o próprio desenvolvimento da razão e a sua capacidade de compreender e de pesquisar a verdade está relacionada, vejam, com a elevação dos sentimentos, reforma íntima, transformação interior, né? Ou seja, a reta razão de que fala Rousseau só pode ser exercitada se aquecida pela luz do sentimento puro. Reparem como isso se aproxima da doutrina espírita. Pestalozzi vai ainda mais longe. Em Rousseau, talvez possamos ainda falar de uma dicotomia, ou pelo menos de uma dualidade de razão e sentimento, um influenciando o outro, mas ainda apreendidos em compartimentos estanques. Já em Pestalozzi, existe uma apreensão unitária do homem, onde razão, sentimento e ação se integram e se entrelaçam. É essa tríade que Kardec, com a sua visão de druida, estabeleceu de maneira extraordinária. As tríades druídicas de Kardec: trabalho, solidariedade, tolerância, né? Essa base. Então, Pestalozzi propõe uma educação integral do homem para desenvolver harmoniosamente todas as potências do espírito, simbolizadas mais uma vez na tríade: cabeça, mão, coração. É a linguagem que ele dispunha naquele tempo. Hoje, a nossa amiga Zita falaria a mesma coisa, porém com outras palavras. Continuando Os Mestres de Kardec. Eis um ponto-chave, tanto em Rousseau como em Pestalozzi. Ambos baseiam a religiosidade no indivíduo. E esse indivíduo é concebido de forma integral, guiado pela razão e iluminado pelo sentimento. A religião não emana de uma fonte artificial implantada e mantida pelos homens, de alguma igreja, hierarquia ou instituição qualquer. Repare esse ponto. A religião emana do homem, porque ele é animado pelo Espírito Divino e a natureza à sua volta também o é. Isso é espiritismo, né? A religião é essa forma de sintonia com a própria essência divina, com a essência divina da natureza e com o Criador, que a tudo transcende. uma sintonia sem a necessidade de intermediários, sem a obrigação de se obtê-la ou mesmo manifestá-la através de qualquer tipo de ritualística. Isso é o nosso Pestalozzi que diz, e certamente respingou inteiramente em cima do nosso Kardec. A única consequência óbvia e desejável dessa conexão consigo mesmo, com o cosmos e com o Ser Supremo, é a prática da fraternidade, a prática da justiça e do amor na sociedade. Portanto, a religião individual se traduz naturalmente em prática moral. É a mesma citação decorrente lá do Pestalozzi. O espiritismo é uma religião pessoal, não cabe o caráter organizacional. Podemos organizar o movimento para até nos dar mais forças, mais disposição. Mas o que faz a religião espírita é ela brotar e crescer dentro de você. Então agora chegamos à questão da paz, que geralmente é definida como um estado de calma, ou então de tranquilidade. É uma ausência de perturbações, de agitação. Essa palavra paz vem do latim, pacem. E lá no latim, o significado era absentia belli, ou seja, é a ausência da guerra, a ausência da violência, né? Para nós a paz é um pouco diferente. É que as palavras mudam de sentido com o tempo, né? Nesse sentido, a paz entre as nações e dentro delas é o objetivo assumido de muitas organizações, designadamente o objetivo da ONU. Nós entendemos que quando houver esse ajustamento na humanidade, ajustamento político, econômico, financeiro e etc., nós vamos ter um governo de toda a humanidade, onde todos os países em igualdade de condições poderão colocar as suas questões, onde as diferenças não serão resolvidas no campo de batalha, nem nos campos da economia, nem das finanças, mas serão resolvidas diplomaticamente em torno de uma mesa, verdadeiramente, e não com ações mentirosas, enganosas, porque isso não será mais atributo da nova era. Mas para isso tem que mudar as pessoas. Para mudar as nações, tem que mudar as pessoas. Então, no plano pessoal, paz designa um estado de espírito isento de ira, isento de desconfiança e, de um modo geral, todos os sentimentos negativos. Assim, ela é desejada por cada pessoa para si próprio. Todo mundo quer a paz, todo mundo quer. E eventualmente para os outros, ao ponto de se ter tornado uma frequente saudação, que é essa, né? Que a paz seja contigo. Isso você ouve no mundo inteiro, e em todas as religiões, em todas as línguas, todo mundo diz isso, porque é de fato um interesse de cada um de nós. Nós amamos a paz, mas não sabemos valorizá-la ainda adequadamente, né? A paz passa a ser, portanto, um objetivo de vida. Ela é mundialmente representada, no mundo inteiro, representada pelo pombo e pela bandeira branca. Pombinho, né? E a bandeira branca. No mundo inteiro, nós encontramos a mesma representação da paz. Parece que a humanidade responde de maneira unívoca a uma mesma intenção, qualquer que seja o idioma que tem. Então, paz interior refere-se ao estado de se estar assim, mentalmente, ou espiritualmente em paz. É um paz com conhecimento, entendimento, para enfrentar os desavenças, os desacordos e ainda as situações de estresse. Estar em paz é considerado por muitos estar equilibrado, aquela visão da homeostase, em oposição a estar tenso ou ansioso. Paz mental é geralmente associada à alegria, à felicidade. Diz que a pessoa em paz é alegre e feliz. Essas coisas estão ligadas. Muitos espiritualistas ou pessoas religiosas defendem que somente se consegue atingir a paz interior com uma experiência divina de algum tipo. É como se a paz fosse alguma coisa mágica, que venha de fora para dentro. É mais ou menos aquela visão da paz do lago tranquilo. Você olha de longe, parece que é uma grande paz. Aí você chega no lago, é aquela agitação, aquele movimento, os peixes para lá e para cá. Aparentemente é paz. É uma paz olhada de fora para dentro. Mas quando você mergulha na intimidade, na verdade não é paz, né? Então é isso. Paz interior, serenidade e calma são descrições de alguém que está livre dos efeitos do estresse. em algumas culturas, a paz interior é considerada assim um estado de consciência ou iluminação, que pode ser cultivada por vários tipos de treinamento. Então as pessoas dizem, a oração é um treinamento para a paz, a meditação é um treinamento para a paz. Na verdade, digamos, são ferramentas, o que é diferente. Porque você tem que se espiritualizar para ter paz. Você pode usar ferramenta de espiritualização, mas se você não se espiritualizar, ou seja, se você não colocar o espírito, que é Deus em você, para fora, você não alcança a paz verdadeira, aquela paz integral. Então são ferramentas. Oração, indispensável. Meditação, indispensável. Mas são ferramentas. Não são soluções, são apoios, são trampolins. Mas não são a expressão da paz verdadeira. A visão do Tai Chi Chuan, são exercícios que as pessoas fazem para ficar em paz. Ainda é aquela paz de fora para dentro. Ou então a yoga, né? Em que as pessoas tentam fazer uma ligação superior. Muitas práticas espirituais referem-se a essa paz como uma experiência de autoconhecimento. Nós diríamos a vocês, são absolutamente respeitáveis, mas são ferramentas. E como tal, devem ser olhadas. Religiões e paz não têm andado muito juntas. Embora haja discursos que as aproximam, basta olhar a história antiga, a época medieval e até os dias de hoje, com fanatismos que matam, destroem, corrompem e aniquilam. Acho que não precisamos comentar, basta ler os jornais, ouvir toda semana essas tragédias que tomam conta da humanidade. Aí, o que propõe o Espiritismo? O Espiritismo, na sua condição de cristianismo redivivo, propõe o que Jesus nos ensinou. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 25, item 2. O propósito do Senhor Supremo é que brilhe a nossa luz. Tratemos, pois, de nos inscrever na lista dos trabalhadores ocupados com a própria conversão à vivência da lei de amor na terra, envolvidos com tudo que seja útil, situando-nos no rumo seguro do inadiável progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então é uma tarefa nossa, e não do sacerdote, do pastor, né, do orador. A tarefa é individual. O Espiritismo é uma nova maneira de compreender a vida. Uma nova maneira de compreender o Espírito. E uma nova maneira de entender Deus. É uma religião interior que nos leva a uma submissão ao poder supremo. Diz Emmanuel no livro Roteiro, a religião é sentimento divino que prende o homem ao Criador. Mas a religião, nesse sentido que foi falado aqui, não a castradora, a impositiva, a demolidora das defesas das pessoas. O Espiritismo não pode ser institucionalizado sob a forma de religião convencional. O seu templo é interno. O seu ensino é racional e analisável. Seus ritos são a prática do bem e a conduta correta. O Espiritismo não prega moral autoritária. Manda conduzir-se de acordo com os princípios éticos do Evangelho. Isso nós vemos lá no Carlos Toledo Rizzini, naquele livro maravilhoso que ele tem, chamado Evolução para o Terceiro Milênio. Um livro que é antigo, mas absolutamente atual. A questão da lei da unidade. Eu e o Pai somos um, né? Eu e o Pai somos um. Isso é uma unidade. Na verdade, essa visão unitária, ela roda o mundo inteiro e passa por todas as religiões. Só que as pessoas não veem assim. Lá no Alcorão, eles dizem que o Espírito é o beijo de Deus no coração do homem. Fazem assim a ligação. Entre os judeus, também estabelece-se essa ligação. Em toda a leitura bíblica, é assim. E toda a leitura da Índia, das religiões orientais, também é assim. A criatura, criador, esse acoplamento, essa integração. Eu e o Pai somos um. Nós aparecemos na Terra como seres individuais, com diferentes destinos. Mas assim como cada gota faz parte do oceano, cada um de nós faz parte do oceano da criação. Encontre amor e paz interior nas profundezas da verdade maior de que todos constituímos uma única família. Esse é um trabalho do nosso companheiro Jorge Cerqueira, uma pesquisa que ele apresentou no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da segunda parte da palestra de César Reis no ECEME, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, na Praia Vermelha. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Cooperar com a paz é dever de todos. É comparecer espiritualmente no esforço defensivo, orando a Deus pela união da família humana. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a segunda parte da palestra de César Reis, realizada no dia 31 de julho de 2011, no ECEME, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, que fica na Praça General Tibúrcio, número 125, Praia Vermelha, durante o ciclo de palestras promovido pelo 5º Conselho Espírita de Unificação do CERJ. O tema é a paz. Com vocês, a sequência da segunda parte da palestra de César Reis. Então, o desafio da atualidade, que não basta você ter esses modelos, não basta estar na ONU, em vários países do mundo, essas intenções. Existe uma infinidade de pensadores no mundo, de pesquisadores, discutindo essa questão da paz, porque é um grande fracasso. Nós não conseguimos instaurar a paz efetiva em lugar nenhum na Terra. Então o desafio é colocar a religiosidade a serviço da paz. Então, vem um sisteminha que nós montamos. Primeiro, é necessário surgir o conhecimento gerado pela integração ciência, filosofia e religião. Até aqui, esses eram compartimentos estanques e agora estão integrados com a nossa doutrina, e as pesquisas universitárias aproximam cada vez mais esses conceitos da ciência, que é uma filosofia e é uma religião. A doutrina espírita está aí, oferecendo esse modelo para todos. Esse tipo de conhecimento é um conhecimento novo para a humanidade. Isso vai provocar mudanças, ou seja, vai surgir um novo fazer, ou seja, um comportamento novo. Vai surgir um novo saber, é um saber que leva em conta essas questões, não despreza essas questões. Anteriormente, o cientista olhava com desprezo o religioso olhava com dificuldade o cientista, e o filósofo, então, era tido como uma pessoa que alienada em relação à realidade profunda das coisas. Agora não, isso tudo faz parte de um conjunto. E, finalmente, vai surgir uma cultura nova, um novo sistema de crenças e valores. Isso aí está em curso. É o processo de mudança, sendo realidade pela espiritualidade. Estão nascendo, doutor Bezerra que nos explica isso, estão nascendo, sobretudo nos meios mais radicais da Terra, estão nascendo espíritos superiores, espíritos luminosos. Porque esses meios radicais, eles não aceitam sugestões de fora para dentro, mas eles são levados a refletir de dentro para fora. Ou seja, vão nascer espíritos de alto nível, nesses grupos muito radicais, que vão aprender aquelas coisas, mas lá no fundo, eles são espíritos de alto nível, eles vão começar a perguntar, mas é isso mesmo? Tem que matar? Tem que fazer terror? Tem que fazer isso? E eles vão propor as mudanças, e as coisas vão se mudar mais depressa do que a gente espera, porque há um gerenciamento do mundo maior em relação ao que está acontecendo aqui. Nós não estamos abandonados. Então esse novo fazer, novo saber, novo sistema de crenças vai provocar uma expansão. da consciência. A palavra consciência é uma palavra de origem grega, significa geradora de responsabilidade. O professor Pastorino ensinava isso para nós. Quanto mais consciente você se torna em relação a uma questão, mais responsável você é. Então esse novo fazer, esse novo saber, esse novo sistema de crenças e valores vai gerar uma nova responsabilidade de cada um de nós como cidadãos, como pessoas. Isso vai nos integrar mais com o cosmo, que é uma vibração mais sutil. A palavra cosmo, ela significa que está em organização. É aquele eterno vir a ser, está melhorando continuamente. Essa é a visão cósmica, né? Então a consciência vai nos levar à busca dessa melhoria e dessa integração com isso que está melhorando continuamente. Vai gerar uma nova ética que vai provocar uma mudança do sistema de crenças e valores da Terra como um todo. Isso então fará surgir uma nova educação, no sentido de que educação é o despertamento do Deus que é em nós. A palavra educação é do ex do sere, literalmente significa botar para fora, direcionar para a exterioridade aquilo que é a nossa essência profunda, a nossa interioridade. Educar não é ensinar nomes, datas, fórmulas, equações, conceitos. Isso é uma coisa importante, mas isso é instruir. Educar é levar a criatura a uma reflexão profunda para que ela possa, desse mergulho que dá para dentro de si mesmo, voltar como uma pessoa divinizada. Essa é que é a visão da educação. Isso vai levar à conquista da paz que nós estamos falando aqui durante todo o tempo. Repare que é um processo longo, longo, mas nós estamos convocados a participar dele. Assim nós vimos um sistema para entender esse processo. Isso está baseado no que disse o Espírito Verdade. Espíritas amáveis. O amor é a questão central. O amor é a questão central. Esse é o primeiro ensinamento. Depois vem a instrução, que também é essencial. Mas se não houver o amor, o resto não está resolvido. Então veja, qual é esse processo de geração de amor? Para que haja paz, é preciso que o amor esteja presente. O amor antecede a paz. A paz decorre do amor. E no fundo lá, a paz se confunde com o amor. Então, primeiro tem que vir esse novo conhecimento, né? Essa nova compreensão. Depois tem que vir um novo entendimento disso, né? E como é que a gente transforma essa compreensão das coisas na maneira de viver? Aí nós aceitamos essa maneira de viver e nós incorporamos essa maneira. O aceitar significa incorporar ao seu patrimônio espiritual. Depois, isso se transforma em sabedoria. Como dizia o professor Pastorino, é saber o gosto das coisas, é o sabor. Qual é o sabor do bem? Qual é o sabor da luz? Qual é o sabor da paz? Qual é o sabor do perdão? Qual é o sabor da ternura? É o sabor. Você, na verdade, só sabe quando você sabe o sabor. O sabor da intimidade essencial, que mistura o seu ser essencial, o espírito que você é, com a essencialidade de todas as coisas e com a essencialidade dos outros seres. Isso gera o que nós chamamos, essa mistura gera o que nós chamamos de amor. Então, primeiro, nós temos que amar a nós mesmos, ou seja, conhecer essa nossa estrutura divina. E depois praticarmos isso junto com os nossos irmãos. Então, as virtudes teologais são essas. Sejam, pois, a fé, a esperança e a caridade. São virtudes de vir, uma coisa forte, viril. E teologais de teos, que é Deus, mas logos, a palavra de Deus. Então, as virtudes teologais são as palavras através das quais Deus fala à Terra. Uma delas é a fé, que na verdade, na visão espírita, é uma sintonia, vem de fides, fidelidade. Eu sou fiel, me mantenho fiel à lei de Deus, à lei de amor, justiça e caridade. Isso é fé. Não adianta eu dizer que eu acredito em Deus. Crença é uma coisa de fora para dentro. Fé é uma resposta de dentro para fora. Fé é muito mais profundo que crença. Então a fé nos coloca na estrada, essa estrada de renovação, para nós descobrirmos o Deus que nós somos. Essa estrada mergulhando para dentro de nós mesmos, esta descoberta, isso é o objetivo da religiosidade, descobrir o Deus que nós somos. Mas a fé sozinha é insuficiente, ela é um impulso, né? É como se desse um salto no trampolim. o impulso necessário em busca da realidade. Mas muitas vezes, olha a história das religiões, que confundem o conceito de fé. Muitas vezes cai, muitas vezes por causa das crenças que decorrem do nosso primitivismo. Ou seja, a fé se transforma em crença, vira coisa primitiva e acaba desviando esse mergulho que você vai dar para encontrar a Deus, acaba não encontrando. Encontra velas, encontra cânticos, encontra roupas especiais, encontra cerimoniais, encontra um monte de coisa, mas encontrar Deus acaba não encontrando. Então essa fé é insuficiente. Outra força, outra virtude teologal é a esperança. A esperança é formada de esper, que é uma espera, e esse ansa dá a ideia da atividade. A esperança é uma espera ativa. Você não fica aguardando ali que as coisas aconteçam, você trabalha para que as coisas aconteçam. É isso que é esperança. A fé nos coloca na estrada. A gente vai cair muitas vezes, vamos fracassar muitas vezes. A esperança é assim: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vai em frente. É a esperança que diz isso. Então a esperança faz com que nos levantemos após cada queda e retomemos a nossa caminhada em direção ao grande encontro criatura-criador, que é o grande objeto de procura do ser. A esperança é um apoio necessário, mas é insuficiente, pois muitas vezes sustenta a crença no erro. Nós encontramos isso por aí afora. Porém, a caridade praticada, essa é a virtude essencial, que colocando o amor em ação, e a palavra caridade significa exatamente isso, é o amor que se desloca, é o amor que se movimenta, é isso que quer dizer caridade, charitas, né? Ela espiritualiza a criatura, não é a fé que nos espiritualiza, nem a esperança que nos espiritualiza, que nos espiritualiza é a prática da caridade. Então, espiritualiza a criatura e faz com que ela exercite a sua divindade. No limite dessa progressão evolutiva, a caridade, com seus atributos de benevolência, indulgência e perdão, como estudamos nas questões, na questão 886 do Livro dos Espíritos, essa caridade propicia o exercício legítimo e permanente da religiosidade essencial. A benevolere, querer o bem do outro. A indulgência, ficar doce por dentro. E o perdão é uma entrega continuada. Esse é o processo caritativo. Então, somente uma criatura em estado de caridade pode produzir paz. Vejam essa expressão, estado de caridade. Porque para nós ainda, pelo menos para mim, a caridade é eventual. Veja ali uma pessoa caída, embriagada, vou tentar dar uma ajuda, meu coração se comove, vou tentar dar um apoio, é um momento de caridade. Tem lá um vizinho meu que vive brigando, ele, marido e mulher, brigam, xingam palavrões. Aí nós ficamos sentados na nossa casa, abrimos o evangelho, fazemos uma prece, eles nem sabem, é um momento de caridade. Mas são momentos de caridade. Daqui a pouco eu estou no trânsito, estou xingando, estou brigando, estou querendo passar na frente do outro. Aí o momento de caridade já acabou, né? Por isso, caridade para mim ainda é uma coisa de momento, é uma coisa eventual. Mas os espíritos superiores são aqueles que vivem em estado de caridade. Qual é o sentido de ser uma criatura do reino dos céus? É uma que vive em estado de caridade. Ou seja, é aquele processo de benevolência, de indulgência e de perdão, só que é um fluxo continuado. Continuamente a criatura vive nesse processo. É assim que Jesus nos falou a paz dele, né? Deixo-me a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, não tenha receio. Ou seja, não temos que ter receio de praticar a caridade. Não temos que ter receio de ser diferente, né? As pessoas nos olharem de maneira diferente. Nós não temos que nos turbar por causa disso. Nós temos é que atuar nisso, que quando assim fizermos, nós vamos de fato conseguir um outro nível evolutivo, um outro nível de compreensão da religiosidade e da paz. Então, infelizmente, preparando a conclusão, né? Religiosidade e paz ainda não são sinônimos, que foi a pergunta que gerou toda essa nossa conversa, né? Muitas vezes, o que se entendia como religiosidade era um verdadeiro antônimo de paz. Muitas guerras começaram em nome de Deus, em nome do Cristo, muita matança, e não vamos falar mais disso. A doutrina espírita, na medida em que transforma nossa vida em evangelho vivido e em caridade aplicada, a doutrina espírita é poderoso apelo para que a nossa religiosidade se transforme em verdadeira bandeira de paz. Alguns padrões, né? Para nós termos isso mais concretizado. Padrões para os espíritas e para a contribuição dos espíritas em favor de um mundo pacífico. Trouxemos três que a gente conhece, nós todos conhecemos bem. Kardec, Dr. Bezerra, Chico Xavier. Padrões para um mundo de paz. Por quê? Kardec é o bom senso encarnado. Essa substituição dos padrões anteriores por um novo padrão exige bom senso, né? Você tem que se equilibrar, você tem que se ajustar para que essa caridade se assenhoreie do seu coração, da sua mente, da sua maneira de ser. E Dr. Bezerra de Menezes fala dessa questão da união. Veja, diz ele, isoladamente nós somos ponto de vista, mas quando nós nos juntamos, nós somos assim, feixe de varas resistentes. Então, o meu trabalho, o meu esforço individual para o grande mergulho, para o encontro criador-criatura, como disse, é individual. Mas quando eu estou num grupo que fortalece isso, um grupo que troca essas energias, essas ideias, isso me fortalece nesse mergulho. Essa é a ideia da união. Então, a união dos espíritas, o processo de unificação do nosso movimento é para que cada um de nós deixe de fazer isoladamente o seu esforço. Evidentemente, não podemos deixar de fazer isoladamente o nosso esforço. Mas se nós soubermos que há outros fazendo isso, isso nos contagia, isso nos dá mais energia. Me lembra sempre aquela ideia que os meus professores diziam. Se você planta uma laranjeira no jardim da sua casa, essa laranjeira leva uma porção de anos para crescer, se desenvolver, e quando dá laranja, geralmente são as laranjas de baixa qualidade. Mas pegue a laranjeira e plante no meio de um laranjal. Ela cresce rapidamente, se fortalece e dá uma laranja tão boa quanto as outras do laranjal. A laranjeira é a mesma, mas o meio é diferente, o ambiente é diferente. Por isso essa questão do Dr. Bezerra. Não seja uma laranjeira isolada, viva no meio do laranjal. O laranjal somos nós, fortalecendo-nos, trocando energias, vibrações. Quais são as energias que circulam no laranjal e que alimentam e dão força àquela laranja nova que está acontecendo? Mesma pergunta, quais são as energias que circulam no nosso meio espírita, onde nós vamos falar do carinho, da amizade, da tolerância, da solidariedade, da compreensão, da caridade de uns para com os outros? Que forças existem nisso? Que energias estão aí? Que coisas sagradas, secretas, fortes estão aí, que dinamizam o nosso crescimento espiritual? É por isso que o Dr. Bezerra é um padrão, e ele é o paladino da união e da unificação. Isso nos fortalece, nos ajuda a crescer na direção do bem. E finalmente Chico, porque é simplesmente um homem chamado amor, né? E não há mais o que discutir. Nós começamos a nossa conversa com uma frase do Chico e terminamos a nossa conversa com uma criatura chamada amor. Quando você fala de religiosidade e de paz, sem sombra de dúvida, há uma expressão muito profunda nessas criaturas que nós apresentamos como padrões, para que nós possamos direcionar nossa religiosidade na conquista da verdadeira paz. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos vocês. Apresentamos a segunda parte da palestra de César Reis, realizada no dia 31 de julho de 2011, no ECEME, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, que fica na Praça General Tibúrcio, 125, Praia Vermelha. Durante o ciclo de palestras promovido pelo 5º Conselho Espírita de Unificação do CERJ, o tema foi a paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,